Esta fita está sendo gravada na tarde do dia 15 de março de 1976. Nela estarão contidas diversas gravações feitas com Moacir Santos, que no momento depois do mundialmente consagrado Sebastião Tapajós, é o maior violonista santareno da atualidade. Não faz mal. Subindo para o... É do Dilermando Reis, né? É Aristides Borges. Não, Aristides Borges. Aristides Borges. Tá tudo pronto, pode começar. Thank you. Se ele se apanhar de surpresa e ainda tocar desse jeito, ele tem que ter nascido para executar valsas ao violão, pai. É porque... O estado estranhando é a corda de aço acesa, né? É.